Sempre que eu te vejo passar, por que será que não dá pra entender que o meu coração só deseja você? O problema é que eu não sei se você me quer, se eu disser, se você quiser. São tantas coisas que eu vivo a pensar, sonhando com o dia de poder te beijar. Linda, vem menina, pois sem você eu não tenho paz. Só com você o meu dia brilha, luz que irradia todo meu viver. Vem me ver, vem me ver. Até as águas do mar, vem até a praia pra te ver. A luz do luar brilha só por você. A tarde que cai me renova o querer. Se até os raios do sol tocam sua pele sem temer, seu perfume no ar me seduz sem saber. A tarde que cai me renova o querer. Conto cada hora pra poder te ver, mesmo se demora. Espero você, minha paixão. Não faz assim, tudo que eu quero é ter você só pra mim. Eu sei que se eu falar, você vai concordar. Se eu pedir, você vai me aceitar. Então por que eu não consigo contar que a minha real vontade é te amar? Linda, vem menina, pois sem você eu não tenho paz. Só com você o meu dia brilha, luz que irradia todo meu viver. Vem me ver, vem me ver. Até as águas do mar, vem até a praia pra te ver. A luz do luar brilha só por você. A tarde que cai me renova o querer. Se até os raios do sol tocam sua pele sem temer, seu perfume no ar me seduz sem saber. A tarde que cai me renova o querer. Renova o querer, só se você vem me ver, vem me ver.